258, chama a Torre Salvador em 118, decimal 95. Salvador, Sané 6258. 6258, boa noite. Informe checado, vento 80 graus, com 09, 6258. Estará checado, 6258. Gono 714, acione a identificação autorizada chega da mar e desça para o nível 050. 3 horas da presente para hoje, TAP. Gono 714, controle. TAP, 050, gol 714. Afirmativo, desça e mantenha 050, autorizado para hoje, TAP da presente. Romeia 258, baixado e travado. Livre pouso no 0, 80 graus com 8 nós, 6258 do Oceaner. Livre pouso no 8. Desça para 2 mil pés, o ajuste permanece autorizado LS X-Ray, pistão 0, reporte estabilizado. 2 mil pés, reporte estabilizado, volta no meio. É 258 solo aos 49, libera a direita, chame solo em 1219. 219, é 258. Por Salvador, tá 3305. Prossiga. Alguma possibilidade de coordenar com o centro, ou se a gente já puder chamar o centro para coordenar o Romeu Fox 018 para a gente? Afirmativo, com o centro Recife agora em 126.85, boa viagem. 126.85, obrigado. Salvador, boa noite, Europa 084. Europa 084, good evening, stand by to copy flight level 370 to Madrid. Thank you. Okay, roger, stand by, just 1 minute. Meia 6258, ingresso via Juliette para o portão 07. Juliette 643, chame a torre 1-1-8, decimal 95. Europa 084, initially, clear to Madrid, initially in the flight level 370, via Upper Zulu 10 up to November Tango Lima, after Upper November 873 up to INTOL position, and after that you will follow in accordance to your flight plan route. Take off from runway 10 with left turn to Pucca departure and ZPAR transition, transponder 5462 and departure control frequency 119.80, read back please. We're clear to Madrid destination, initial level 370, upper Papa 10 to Natal, staying upper November 7, operation 873. Into, then by a flight plan route, take off runway 10, squawk 4, correction 5462, and please say again the departure, the standard instrument function. 119.80 is the frequency of departure control, okay? Yes, sir, but the departure, the standard instrument departure, please take off. Oh, I'm sorry, Pucca departure, Papai Uniform Charlie Alpha departure, and Zipa transition. Zulu India Papa Alpha Romeo transition, okay? Pucca departure to Zipa transition, Europa 084. That's correct. Call me ready for pushback and start up on gate 10. Okay, we call you in 1 minute. Roger. localizador, voo 606. Voo 606, complete final, chame torre 11895. 118.900. Salvador, boa noite, voo 606, a 3 milhas de acesso. Boa noite, no 606, continue a aproximação, pista 10, informarei pista livre, 90 graus, 109. Informe checado no 606. Será checado. Três no solo 57, libera a direita, chame solo em 1219. 1-643, boa noite. Está autorizado o táxi via Alfa e Juliette para o portão 03. Chega trem pouso livre no 090 graus, 109. Trem bastante travado, confirmando vento pro gol no 606? 90 graus, 090 com 109. Copiado livre pouso no 0906. QNH now 011, call me when I'm ready for taxi. We are clear for push, runway 10, I will call you ready for taxi until QNH 1011. Solo Salvador, tá 3152, informação Alfa, para autorização Aracaju, para a cópia. Tá 3152, eu tenho aqui já pré-aprovado o nível 330 para Maceió, é isso, confirma? Afirmo, corrigindo, Maceió. Maceió escuta. Ok, tá 3152, autorizado para Maceió, nível de voo 330 pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10. Com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5467, o controle em 119.80, Cotege. Autorizado Maceió, nível de voo 330, via 358. Decolada na zero esquerda na Puca, transição Caju. Transponder 5467, controle Salvador em 119.80, 3152. Correto, tá 3152, chame para o acionamento no portão 612. Camarada 612, 3152. Salvador, boa noite, voo 714. 1714, boa noite, avistado, continue a aproximação, informarei pista livre. O vento 80 graus com 89, 1714. 714. Voo 606, solo às 2 horas, 0200, libere a direita, chame solo em 1219. Boa noite, taxi na Alfa e chamete da Juliette. Alfa reportando Juliette, está travado, cidade São Paulo. Boa noite, qual o pátio que se encontra? É a pista que utiliza, por gentileza? Ok, o Papa Romeu, Papa Charlie Tango, então autorizado para o Galeão, nível de voo 400. Rota conforme o plano, inicialmente é Persolu 10 até ESMAP, após direto Lúvito, Barbacena e Toquim. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da EL, após direto para Leda e Bride. O transponder é 5466, o controle opera em 119.8, corteja. Controle 19.8, ok? Correto, chame a torre em 118.95 para acionamento. Solo 03, libera a direita, chame solo em 1219. Direita 219, bônus 714. Gol no 606, tá livre ingresso via Juliette para o portão 02. Só tem ingresso direto, portão 2, com 60. Fala, boa noite, é o gol no 714, livrou na CC. Boa noite, gol no 714, está autorizado via Alfa e aguarde um instante antes da Juliette. Alfa, agora ele é uma da Juliette, gol no 714. Salvador, Europa 084, ready for taxi. Europa 084, taxi approved via April 1, India and Alpha to holding point of the runway 10. When ready, call tower 118.95. Have a nice flight and a good night, sir. We are clear to taxi via April 1, India and Alpha, holding point 10. When ready, call 118.95. Thank you, sir. Good night, 118. Salvador, até 3152, 06 para o pushback escalamento. Aguarde o instante da 3152, eu tenho expectativa de movimentação de duas aeronaves na sua cauda. Aproximadamente 2 minutos, ok? Aguarde o instante para o push. Aguarde o instante, 3152. Boa noite, Azul 406-2, gente da Bravo, descendo para 150 no mar. Azul 406-2, autorizado a chegar da mar e desse mantém ao nível 050, autorizado por hoje, TAP da presente. Azul está transportado o 406-2. A 3062, autorizada a chegada Mari, desça e mantenha o nível 050 da presente, voando para o EGTAP. Entendeu, 050 para o EGTAP, o Azul 406. Alfa para ingresso na Juliette, gol 1-7-4, visual do trato. Voo 714, ingresso via Juliette para o portão 08. Juliette 08, gol 714. TAM 3152, coordene com a equipe de solo após o táxi do Boeing da Gol. A sua cauda está autorizado, push, chame para o táxi. O altímetro no 011. No 011, para a passagem do Boeing da Gol. Coordenação autorizada, chama o táxi. TAM 3152. Salvador, boa tarde, Europa 08, Robin Point 10. Europa 08, clear 2, line up and take off runway 10, wind is 080 degrees, 08 knots, Europa 084. Clear for line up and take off runway 10, Europa 084. Mike X-Ray Golf, é isso? Prossiga. Positivo, uma boa noite a todos aqui. Mike X-Ray Golf, solicito autorização de reboque aqui na posição 5 do parque principal até a posição 7 do parque 3. Ciente, aguarde um instante, Mike X-Ray Golf. Mike X-Ray Golf, aguarde, obrigado. Delivery táxi e autorizado o cruzamento da pista 17, ingressar na Quebec, Mike, o papá Charlie Tango. Cruza a 17, ingressa na Quebec, Mike, papá Charlie. Correto. Bonnet 11, soldo departure frequency 119.8, bye bye. Departure 119.8, boa noite, Europa 084. Boa noite. 149, pelo meio de 2 horas e 10 minutos, na alternativa Maracanã. Sir, good evening. Radar contact, book departure, climbing and maintain flight level 370. Climbing and maintain level 370, book departure, Europa 084. 1-1, Quando pronto, chame a torre 1895 e tenha uma boa noite. UTA 3152. Dispatch 1, Rio de Alfa. Quando pronto, a torre 118, decimal 95, 3152. Bom trabalho, até pronto. Velocidade de critério, Zul 4062. Muito obrigado. Salvador, Gol 1896. Gol 1896, autorizado a chegada da mar e desça para o nível 050. Autorizado da presente, aprove de TAP. Faça o solo agora em 1219 para cruzamento do Pátio 1, para Pátio Alitangu. 1219. Desejamento correto, Gol 1896. O meu Papá Charlie Tango está livre o cruzamento do Pátio 1 após Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, quando retornará a frequência da torre em 118.95. Tenha uma boa noite e um bom voo, o Papá Charlie Tango. Decolou o Zuno 6, chama agora o controle em 1198, uma boa noite. 198, boa noite, 3152 da TAM. Mike X-Ray Golf, está autorizado o reboque da posição 5 do pátio principal até a posição 7 do pátio 3, mantendo minha escuta constante, reporte ao termo do reboque. Mike Estou autorizado a alinhar e decolar, Delta Zero, vento 80 graus, 10 nós, Papa Charlie Tango. Alinha e decola, Delta Zero, Papa Charlie Tango. Prossiga, Mike, X-Ray Golf. Obrigado pela atenção, é que teve uma mudança aqui na saída da aeronave e me informaram agora, e eu vou aguardar para ver se vai conseguir permanecer essa aeronave aqui desde a saída dela. Ok, estou ciente, então mantenha a posição, reporte caso haja alguma modificação, ok? Muito obrigado. Torre, muito boa noite, o azul 4062 PLS, que xadrez da 10. Gente, 4062, continue a aproximação 10, 90 graus, 10, nós informaria pista livre, azul 4062. Continuando a aproximação, aguardando, velho. Iniciando, Papa Rodolfo, Baixa Lidão. Center, 90 graus com 10 nós. Gráfico. Charlie Tango, decola o Zuno 8, chama controle em 1198, uma boa noite. Controle 098, Papa Romeu, Papa Charlie Tango, boa noite. Azul 4062, chega trem pouso livre no 090 graus, 109. Tá com trem de pouso embaixo travado, azul 4062. Livre pouso no 0, 90 graus, 109. Livre pouso na 10, obrigado. Após 2000, pro Isleda. A curva à direita na proa de Leda, Papa Romeu, Papa Charlie Tango, subindo para 400. Call his small on frequency 126, good travel. Sorry, madam, for Europa 084, frequency 126, what one? 126.85, Europa 084. Copy 126.85, bye-bye, Europa 084. Zero 062, no solo 21, libera a direita, chame solo 1219. Gente, a direita, solo 1219. Da presente pro de bridge, Papa Romeu, Papá Charlie Tango. Na pro de bridge, Papa Romeu, Papá Charlie Tango. 96, desça para 2, meu país sem restrições, o ajuste no 00, autorizado LS, X-Ray, pista no 0, reporta estabilizado no localizador. DN para 2000, 10, 10, e o valor estabilizado no 896. Boa noite, é o Voo 714, autorização Aracaju, e a informação é a Bravo. Voo 714, boa noite. Está autorizado para Aracaju, nível de voo 230, direto. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Pucca, transição Caju. O transponder é o 5473, o controle opera em 119.8, Cottage. Nível 230, autorizado para Aracaju, direto, decola da pista 10, curva esquerda, Pucca, Caju, 5473, 119.8, e o gate também é 8. O gol no 714. O voo 714, correto cotejamento, chama para o acionamento. Valeu, obrigado. Solo azul 4062, vibrou, estamos na Alfa. Azul 4062, boa noite. Taxi na Alfa e Juliette para a posição 02 do pátio 3. Alfa, Juliette, posição 02 do pátio 3, azul 4062. Papá Charlie Tango, com Recife agora na frequência 125.1. Recife 125.1, obrigado, boa noite, Papá Romeu, Papá Charlie Tango. Boa noite. Gol 994, boa noite. Está autorizado para Maceió, nível de voo 350, pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5503, o controle opera em 119.8, cotejo. Gol no 994, correto cotejamento, chame pronto para o acionamento e o pushback na posição 3. Apenas confirmando, o transponder é 5503. Estabilizado o gol 896. 896, torre 11895. 1895. Torre Salvador, gol 1895. Marcador externo, trem-verso checado e avistado. 1896, boa noite. Trem checado. Boa noite, trem checado. Livre pouso no 0, 80 graus com 8 nós no 896. Livre pouso para o 896. 8-9-6, Solos 3-2, libere a direita, chame Sol 1-2-1-9. Ao livrar a direita, 2-1-9, 8-9-6. Plumeia 06, boa noite. Copia 390 para Campina Grande. Autorizado para Campina Grande, nível de voo 390, pela Upper Zulu 10 até Neuma, apoio direto. Decola da cabeceira 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipa. O transponder é 5506 e o controle opera em 119.8, codeje. Autorizando 390 para Campina Grande, Upper Zulu 10, Neuma, apoio direto. Decola da 10 com curva à esquerda. O gol no 606, correto o cotejamento, chame para o acionamento do portão 2. Chama lá o gol no 606. Fala o gol 1896, livrou. Gol no 896, boa noite. Taxi na Alfa e chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, gol 1896. próxima Juliette, voo 8910. Voo 8906, ingresso via Juliette, portão 10. Juliette, portão 10. Sétimo 4, pushback em treinamento, portão 8. Salvador, o gol 1805, informação, Bravo. Táxi na sua retaguarda em instantes. Ah, já liberou aqui, está estacionando no portão 10. Está autorizado seu push para o táxi. O altímetro no 0, 1-0. Alfa 4, QAP 128 com 2 horas da Atena Salvador. 2 horas Salvador e 128 a bordo, livre táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera, chame a torre em 118, decimal 95, tem um bom voo e uma boa noite, gol no 0, perdão, 17 e 14. Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera, 10, monitora 1895, grátis e uma boa noite, gol 17 e 14.